Condor 20, acione identificação, autorizado de chegada à Mare. Desça para o nível de voo 050, da presente voo Itália. Condor 20, acione identificação, autorizado de chegada à Mare. Desça para o nível de voo 050. Salvador, bom dia, Sam, informação, hotel. Salvador, Salvador, Sam, 396. Salvador, da 386, bom dia. 1896, identifique, chegada a Mare, desse mantém o 060. Mare 060, da 386, é negativo contato com 208, tá? Sendo que tomou o senhor que a frequência do 0208? Afirmativo. 120, nível de descida 2 mil pés, ajuste 10 no 4, autorizada final, pista 10. Para 2000, comida 2, para reportar no final não. Vamos preparar para o pouso. Pronto. Controle ao comando, Zezé. Chega. Você vai fazer um pequeno desvio à direita, 10, 15 graus por 2 milhas. Livre. Prato. Got 239 Skok ident. Repeat descent flight level 050 Amman arrival. 050 via the arrival, American 239. TAM 3896, livre descida 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 com 1014, TAM 296. Então, a minha pode atuar dona da presente? Dezoito nove meia, voa e comprou a 050 para o log. 050 para o log, 96, obrigado. Controle, o comandante agora vai manter 040 mais até a dona. Livre! Salvador, gol 983. Bom dia, informação hotel, Guarulhos, São Paulo, 360. Bom dia, gol 983. Autorizado Guarulhos, o nível 360. Via, peso Luno 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El. Após Leda e após DCT Bridge. Controle 119.8 e o transponder é o 5152. 360, Pirtulo no meio, conforme o plano de voo THZ. Trive e após Posse de Calda. Calda 10, curva direita, da Leda Bridge. 198 ao controle, 552 ao transponder. Correto, Bruno 983, chame no V5 quando pronto. Vai chamar pronto, obrigado. Controle autoriza 1400, suporte a 20 com referência. Livre, reporte final. Da TAM 2000 pés, autorizada final 1-0. Condor 2-0 no localizador, complete final, chame torre 1-8 decimal 95. Torre 2-8-5, 3-8-9-6, copiou? Negativo, senhor. 2000 pés, autorizada final 1-0. 2000 pés, autorizada final 1-0, 3-8-9-6. True, agora a gente precisa de luz. Vamos lá, 0 avistado, livre posto, piscina 0, vento 0, 8, 0 graus, 1 a 0 nós. Livre para o Condor 2-0, captura 1-0. Condor 2-0 vai para o pátio militar ou pátio de autoridade? Pátio militar. Consciente. Tá, 3896, complete final, chame torre 198, decimal 95. Bom dia, tá, 2896. Oi, Salvador, muito bom dia, tá, 396, final da 1-0. Dia, tá, 3896, continue a aproximação número 2 para o pouso, que negar 1-0, 1-4, reporte baixado travado. Passarei 96. Assim, Lima, Vitor, Delta, prossiga. Agora sim, alto e claro, Lima, Vitor, Delta. Mais travado em minha terra, tá? 3896. Frente, 3896, guarda a pista livre. 96. Na sala 017, libera direita, via Eco, mantém no escuro, taxi via Alfa, reporta na Delta para o cruzamento. Livrando via Eco, reporta na Alfa para o cruzamento. Isso, reporta na Delta, o Condor 20 para cruzar. Vento 1 a 0 graus, 1 a 3 nós, livre pouso, puxando a 0. Repouso, 96. Pronto para cópia, para Congonhas? Autorizado, Congonhas, nível 360, via UP Zulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, DCT Pirassununga. Decolagem da 10, curva à direita. Subida da El, após Leda e após direto bridge para interceptar a Pedulu no meia. O controle 119 decima 8, transponder 5161. Chame pronto para puxar, acionar. Gol no 397. Delta para cruzador. Cruzamento 028, estacionar a frequência livre. Livre cruzamento, cruzar, tá batido, escuta teu corte. 3296, no solo 19, libere direito, chame o solo em 121 decimal 9. Sol 219, grato. Boa tarde, TAM 3896, livrou. Tente o TAM 3896, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, da Juliette, TAM 3896. Na 3896, solo. Que, ingresse na Juliette. O senhor vai manter aqui através do gate 612. O senhor será guiado por uma viatura follow me aí da Infraero até o 9, até o gate 9, devido a obras aqui na área remota do pátio principal. Mantenha-se no através do gate 9 e aguarde a viatura. A prosseguição via Juliette vai aguardando através da 612 e aguarda o follow me para o 09, então 3296. Correto. Salve, Jordan. Bom dia. solicitar autorização de tráfego, posição 02. Me confirme o nível, por gentileza, o Ocean 1140? 250. 350? 250. Gente, está autorizado Maceió nível 250, via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. Decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 1-19-8 e o transponder é o 5166. Correto, chame pronto no gate 2 para puxar e acionar 6140 da Oxa. Salvador, 983 da Gol, puxa o acionamento do 05. Autorizado, chame táxi, Gol 983. Ele vai chamar táxi. Can we have the airport inside? Gol no 397, portão 4, chame táxi. Gol 95. 1895, good day. Phillips Tower, American 239 on final approach, runway 10, airport inside. American 239, continue approach, port of the marker, indicating that we're in look at the Cuban 81014. Continue approach 1014, American 239. American Line 239, check the landing gear, clear to land runway 10, wind 100 degrees, going to knots. Clear to land runway 10, American 239. Temos Kilo Zulu, condições visuais, prova da rotatória. Qual zero, bom dia, prossiga. E o Condor 20 é o Fabi? Ok, Fabi 2520, o Condor 20. Aguarde só um instante, a cópia, ainda não recebemos o seu plano no sistema. O senhor poderia informar o horário de decolagem? Ah, eu vou checar aqui no sistema, ainda não possuímos. Aguarde um instante, assim que chegar eu chamo o senhor para cópia. 39, on the ground at 227, leaving to the right ground 121 decimal 9. Continue to the right ground point 9, America 239. Falta de espera da 10, torre 1895. 1895, na 397, obrigado. Nada. Toro 983 da Gol para o táxi com 177 a bordo, 1351 da Sonovia Galeão. Copiado, siga o tráfego da companhia via Índia, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, gol no 93, boa viagem. Pátio Índia, seguindo a companhia 295, obrigado, bom trabalho. Ground American 239 is clearing for gate 11. Ok, America 239, clear taxi via Alpha Hold Short, Juliet. Taxi via Alpha Hold Short of Juliet, American 239. Bom dia, linha, e decola o gol no 397, pista no 0, vento 0, 90 graus, 15 nós. E decola no 0, bom, 983 da Gol, ponto de espera. Bom dia, voo 9983. Mantenha o ponto de espera da piscina 0. Eu mantenho.